levarei muita saudade de vocês. Mas Jesus já está me ordenando, quem sabe um dia nos veremos outra vez. O campo é vasto e os obreiros são bem poucos, por isso não posso ficar aqui parado. Jesus Cristo confiou-me um ministério e eu preciso dar-lhe conta do recado. Sinto muito, mas terei que despedir-me de vós, irmãos, mas não chorem na partida. Se não der pra reencontrarmos neste mundo, nos veremos lá na terra prometida. Irmão, se eu ofendi algum de vós, peço perdão em nome de Jesus. Quero sair com a consciência limpa, pois também quero ir morar no céu de luz. Contra os irmãos nada tenho a dizer, somente peço orações em meu favor. Peçam a Deus que ilumine o meu caminho, para que eu ande na presença do Senhor. Sinto muito, mas terei que despedir-me de vós, irmãos, mas não chorem na partida. Se não der pra reencontrarmos neste mundo, nos veremos lá na terra prometida.